cheio. E é com imensa felicidade que queremos dar as boas-vindas a essa equipe maravilhosa que estará desenvolvendo todo o conteúdo que será transmitido para você todas as terças às 9 da manhã. Eu me chamo Paloma Freitas, sou aluna da UFPE de Nutrição e estou extremamente grata por fazer parte desse projeto tão bonito. Toda a equipe que vai estar aqui nessa temporada são alunos de nutrição do sexto período e esta atividade faz parte da nossa disciplina de educação alimentar e nutricional. Toda semana traremos um conteúdo falando sobre nutrição para vocês. Isso mesmo, Paloma. Eu me chamo Ana Carolina e é com imensa gratidão que estamos abrindo essa temporada, que vem com uma pegada um pouco diferente das temporadas passadas, pois, nessa temporada, nós escolhemos uma temática para estar desenvolvendo ao longo de todas as programações que serão divulgadas nesse semestre através do programa Prato Cheio. E a temática escolhida é nutrição e saúde mental. Os conteúdos que vamos trazer no programa foram sugestões e ideias em conjunto, obtidas por meio de entrevistas que realizamos aqui mesmo no SIS, com os usuários do serviço. Conseguimos perceber que a maioria dos usuários relatavam em algum grau o interesse por assuntos relacionados à saúde da mente, como nossa alimentação pode nos ajudar a cuidar da nossa saúde e, em especial, dos problemas neurológicos. Vamos descobrir! Nutrição e saúde mental se relacionam muito mesmo. E é em meio a esse cenário que nós queremos dar início ao nosso primeiro programa, abordando hoje um pouco sobre nutrição e Alzheimer e, posteriormente, um pouco sobre nutrição e Parkinson. Então, Paloma, explica um pouco o que seria o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, que destrói algumas partes do cérebro, ocorre até o fim da vida e não tem cura. As pessoas muitas vezes descobrem esse problema quando apresentam perda de memória e demência progressiva, confusão mental e até mesmo depressão. Outros pacientes têm dificuldade em falar e em se locomover. É interessante também falar que muitos idosos, quando descobrem a doença, podem desenvolver desnutrição. Você sabia disso, Paloma? Sabia sim, Ana. Mas você pode nos contar um pouco o porquê disso ocorrer? Claro, isso ocorre pela dificuldade que esses idosos apresentam de deglutir, ou seja, engolir o alimento, por perda de autonomia, infecções, dificuldade de mastigar, dificuldade de deslocamento para o preparo das refeições, alteração comportamental, distração e agitação e maior gasto de energia por conta da doença. Foi pensando em todas essas complicações que nós resolvemos passar algumas receitinhas que podem facilitar a vida de vocês, cuidadores de pessoas que têm Alzheimer. Então, pega a canetinha e o papel e se prepara que a primeira receitinha é um creme de pera que serve como uma ótima opção para o lanche ou até mesmo como componente do café da manhã. Para essa receita, você vai precisar de 2 peras, 1 copo de iogurte de 160 ml e 1 colher de chá de mel. Bata tudo no liquidificador até obter um creme mais homogêneo e sirva. Essa receita parece realmente uma delícia, Paloma. Ainda tem mais. Então, continua anotando essa próxima receitinha, que é de purê de batata e cenoura. Cozinhe 3 batatas com casca e os pedaços de cenoura, no caso 2 cenouras médias, em uma panela com água. Quando as batatas estiverem molinhas, retire da água e aguarde esfriar para descansar e amassar. Aproveite para amassar as cenouras. Em uma panela, adicione a batata, cenoura e leite, de preferência integral, 1 xícara de chá. Misture bem. Leve ao fogo, sempre mexendo, deixando cozinhar até virar um purê. Corrija o sal e sirva em seguida. Sabe, Ana, muitos pacientes que têm Alzheimer tendem a esquecer de beber água e os cuidadores dessas pessoas geralmente aparentam sentir dificuldade em fazer esses indivíduos consumirem a quantidade certa de água. Verdade, Paloma. Você poderia dar alguma estratégia para os nossos amigos ouvintes que são cuidadores de indivíduos que têm a doença de Alzheimer ou que conhecem alguém? Claro! Uma dica interessante é separar uma garrafa de, em média, 2 litros e colocar em um lugar exposto para que se possa acompanhar se esse indivíduo está tomando água e quanto já tomou até aquele determinado momento. Além disso, existem algumas pessoas que demonstram pouco interesse em beber água, simplesmente por não gostar. Para esses, aqui vai uma dica infalível: elaborar águas saborizadas. Mas como se faz uma água saborizada? Explica pra gente, por favor. É simples, você coloca a água dentro de um recipiente em que ela possa ficar armazenada e juntamente com a água você põe pedaços de limão, ou abacaxi, ou laranja, pedaços de hortelã e por aí vai a criatividade de cada um. Não é necessário pôr açúcar e fica uma delícia. Falando dessa forma, ficamos todos ansiosos para provar. Agora, Ana, nos conta um pouco sobre o fornecimento de nutrientes que são necessários à manutenção do cérebro e que estão envolvidos na prevenção do Alzheimer. Afinal, uma alimentação saudável traz equilíbrio para a vida e para o organismo, ainda mais quando associadas a práticas saudáveis. Porque estudos apontam que com o envelhecimento há uma deficiência maior de micronutrientes e também deterioração de neurônios. Então se torna super importante se atentar a esses quando a idade vai avançando. Concordo plenamente, Paloma. Alguns micronutrientes importantes que devemos nos atentar são a vitamina B1, que é encontrada em oleaginosas, como amendoim e soja, e leguminosas, como ervilha, grão de bico e lentilha. A vitamina B6, que é encontrada em vísceras, carnes, batata, peixe, banana e leguminosas. A vitamina B9, que é encontrada em fígado e hortaliças verdes escuras. A vitamina C, que pode ser encontrada em frutas cítricas, como o limão, a laranja e tangerinas. E o ômega 3, que você encontra em sardinhas, atum, mariscos, truta e óleos vegetais. Nossa, Ana, é tanta coisa! Mas pelo que deu para perceber, são coisas que não são necessariamente caras e que geralmente cabem no nosso bolso. Ainda existe tanta coisa a ser acrescentado, mas se eu pudesse resumir tudo o que acabei de falar, eu diria que o que protege a nossa mente são frutas, peixes como sardinha e cavala, carnes magras, tempero como cúrcuma, salsinha e canela e bebidas quentes como chá verde e café. Por outro lado, alguns dos alimentos que poderiam prejudicar a nossa mente são aqueles ricos em açúcar e gordura saturada e trans. Calma, calma. Se você, querido amigo ouvinte, está achando que é muita coisa para aprender de uma vez só, vamos deixar isso ainda mais simples e te passar agora alguns cuidados gerais do dia a dia. O primeiro deles seria evitar distrações no horário da alimentação, pois pode comprometer a ingestão dos alimentos. Facilitar as refeições retirando ossos e cascas, picando ou amassando se necessário. Utilizar cores e formas diferentes e priorizar alimentos que possuem boa aceitação e que são saudáveis, sendo eles o mais natural possível. Ainda recomendamos evitar ultraprocessados, açúcar, sal e refeições gordurosas. Buscar a prática de exercício físico e atividades prazerosas e hidratar-se corretamente. Com tanta dica legal assim, fica fácil a gente levar uma vida mais saudável e que promova o bem-estar do nosso cérebro, que pode auxiliar a prevenir tanto Alzheimer quanto Parkinson, que é o próximo assunto que vamos começar a falar agora. Então explica pra gente, Paloma, o que é Parkinson? Doença de Parkinson também é uma doença degenerativa e crônica, ou seja, sem cura, que interfere principalmente no sistema motor, que é aquele responsável pelos nossos movimentos. Então, em outras palavras, um indivíduo que tem a doença de Parkinson, ele acaba perdendo o controle dos próprios movimentos. Ana, você poderia comentar mais um pouco sobre os principais sintomas que uma pessoa com Parkinson pode apresentar? Claro! Há redução da mobilidade da coluna vertebral, tremores em repouso, empobrecimento de expressões faciais e rigidez muscular dos joelhos. Quanto aos fatores nutricionais, os indivíduos podem apresentar constipação, ou seja, dificuldades de evacuação, e dor na realização das mesmas, distensão abdominal, que, em outras palavras, significa que o alimento vai demorar bem mais para poder ser digerido, podendo causar aquela famosa sensação de empachamento. Isso mesmo, Ana. E ainda pode-se observar uma lentidão anormal dos movimentos. E assim como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson não possui cura. Você poderia nos explicar como seria o tratamento? Sim, Paloma. O tratamento ocorre através de cirurgia ou com o uso de medicamentos contendo uma substância chamada levodopa ou L-DOPA, que vai auxiliar no controle dessa doença. E a relação com a nutrição nessa hora é importantíssima, porque alguns nutrientes terão uma interação com a substância desse remédio que trata a doença de Parkinson. Eita, Ana, mas e agora? Quais seriam os nutrientes que interagem com esse medicamento que tratam a doença de Parkinson? seriam os aminoácidos, a piridoxina, muito conhecida como a vitamina B6, e o aspartame. No caso da proteína, ela irá ter uma relação de competição com esse medicamento, sendo indicado diminuir o consumo de proteína no café da manhã e no almoço, que é quando se toma essa medicação. Ou seja, diminuir o consumo de proteínas durante o dia, que é quando se toma o medicamento, e aumentar nas refeições da noite. Ufa, então quer dizer que é só redistribuir a proteína ao longo do dia e não restringir totalmente. Certo, Ana. E no caso da vitamina B6, também não é indicado consumir junto com a medicação? Isso mesmo, Paloma. Evitar consumir tanto a vitamina B6 quanto o aspartame no momento de tomar a medicação para não atrapalhar a absorção desse fármaco. Logo, devemos evitar consumir alimentos como carne vermelha, ovos, grão de bico, entre outros que são ricos em vitamina B6. Entendido, Ana. E no caso do aspartame, que também pode comprometer a absorção do fármaco no processo de tratamento da doença de Parkinson, é interessante evitar sucos e chás gelados industrializados, frutas enlatadas, gomas de mascar, sobremesas, barras de cereais, entre outros produtos em que geralmente a indústria adiciona o aspartame. Bem lembrado, Paloma. Ótima observação. Lembrando que não é necessário restringir esses alimentos, apenas redistribuí-los de forma que não batam com o mesmo horário do remédio. Além disso, para fecharmos a questão do Parkinson e sua interação, é interessante ressaltar que a medicação pode trazer alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, a anorexia, causando uma baixa de peso, um paladar reduzido, constipação, que é o famoso intestino preso, e boca seca. Exatamente, Ana. E para evitarmos esses efeitos colaterais da medicação, é recomendado que se tome o remédio junto com a refeição, mas sempre lembrando das interações que o medicamento tem com os nutrientes que falamos anteriormente, que seria a proteína, vitamina C, vitamina B6 e aspartame. Certíssima, Paloma. Mostrando assim como a nutrição vai atuar nesse momento. É muito lindo, não é mesmo? Nosso programa está chegando ao fim e já estou orgulhosa com o conteúdo que decidimos compartilhar com vocês. Muito obrigada pela atenção. Esperamos vocês no mesmo horário, às 9 horas, na semana que vem. Não percam que esse período detalharemos com muito amor sobre a nutrição e a saúde mental. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, compartilhem com a gente pelo Instagram, @programaPratoCheio, ou ligações. E até semana que vem. Quero agradecer a você, Ana, pela sua incrível participação. E eu quero agradecer a você, Paloma, e a toda a equipe presente. Isso mesmo. Obrigada, Priscila. Obrigada, Vitor Travassos, Deisiane Ribeiro e nossa querida orientadora, Gleice Araújo. Até semana que vem. Bom dia.